nas ruas da cidade, entre luzes coloridas e arranha-céus. Vejo multidões a caminhar, tentando se encontrar. Se entregam à vida noturna, cinema, teatro, televisão. Jovens que curtem rock and roll e se sentem felizes só por uns instantes. Passa e depois se sentem tão só. Jesus é o que todos precisam. Jesus é o que todos precisam. Jesus. Felizes, mas só por uns instantes.